quando a gente fala de doença, né? Normalmente a gente lembra dos amigos, familiares, próximos a nós que já passaram e a gente acaba se emocionando, como foi o caso. Mas, na verdade, a gente tem que aprender a nos relacionarmos com todas essas situações que a vida nos oferece. Vou repetir algumas coisas que foram ditas para a gente entender. Então, as doenças terminais, existem várias doenças que podem ser consideradas terminais. Tem doenças que nós nascemos e nós já temos um laudo nos dizendo o tempo de vida é X. Né? Muitas vezes os recém-nascidos, a gente já sabe que ele tem alguns dias, ou anos. Mas são doenças, então, em que não há cura, de acordo com a nossa medicina. Não existe uma possibilidade de reversão do quadro. Então, por isso que são chamadas de terminais. E tem uma que ela nos abala, de uma certa forma, porque ela vem crescendo todos os anos, ela está cada vez mais próxima de nós. Então, quem não passou, quem não teve um familiar que passou, existe uma probabilidade de que venha a ter, não é uma praga isso, mas é uma probabilidade estatística, que é o câncer. E o câncer é uma doença que tem gente que não gosta nem de pronunciar o termo, porque ele causa medo, causa pavor. Em alguns casos ele é uma doença terminal, não é todos. Ele pode ser revertido, né? Tudo depende da situação. Mas existem situações em que chega num ponto em que a gente vai remediando, vai controlando ele para tentar evitar o sofrimento físico, porque não tem mais como dar a volta. E através da nossa ciência, já foi falado, a gente vê todos os dias essas informações de alguns fatores de risco, fatores que podem levar ao desenvolvimento de células cancerígenas. Então, tem lá uma série de coisas que a gente tem que evitar, ou se a gente estiver fazendo, existe uma possibilidade de que venha a desenvolver. Existem outras situações que nos dizem tais coisas ajudam a prevenir o aparecimento. Então, tem questões de hábitos alimentares que a gente pode tentar colocar para dentro da gente, porque tente fazer com que evite tudo isso. Essa é a questão da ciência, é até o ponto em que ela conseguiu chegar, porque de uma certa forma não existe nada determinante do que ela conhece que nos diga isso vai dar, isso não vai. A questão do cigarro, que é a principal de todas, a gente vê que tem um monte de gente que fuma e não desenvolve, mas ele é potencialmente perigoso. E há vários anos atrás, numa palestra que eu participei como ouvinte de um psicólogo, ele falava sobre o câncer e ele dizia: tem um lugar no corpo onde o câncer não se desenvolve. Ele perguntou e ninguém sabia. E ele disse: esse lugar é o coração. A gente ouve e acredita, né? E hoje eu fui procurar câncer no coração. E a ciência, ela comprova essa informação de uma forma bem simples. Ah, porque o tecido do músculo cardíaco, ele é diferente dos demais, então ele não se modifica celularmente e acaba não sendo atingido por essa doença que é o câncer. Existem raríssimas situações em que pode sim, mas ele vem pela corrente sanguínea de um outro órgão. Mas o que ele quis falar é que na questão metafórica do coração, O coração é o símbolo do amor. Então, ele não é atingido por essa agressão do próprio corpo, que leva, muitas vezes, ao desencarne físico. É interessante, né? Onde há amor, de uma forma bem diferente daquela que a gente entende, as coisas não conseguem. O mal não se desenvolve porque, de uma certa forma, é um mal, é uma rebelião celular por algum motivo. A gente ainda tem muito que aprender com relação a tudo isso, né? Porque a gente tem uma ideia bastante ainda distorcida. E é uma doença que não se transmite. Se um tem, não passa para o outro. Então, se ela se desenvolve dentro de mim, eu estou criando essa transformação, essa agressão, ela tem um motivo. Toda a doença, ela pode ser encarada, apesar de dura, de sofrida, ela pode ser encarada como uma possibilidade que a vida está me oferecendo para que eu reveja conceitos, valores, condutas, hábitos, relacionamentos, porque alguma coisa dentro de mim está se rebelando contra a forma como eu me relaciono com o mundo exterior. Tudo que acontece ao meu redor e que eu tenho contato, eu faço dentro de mim um entendimento. Só que às vezes essa forma como eu entendo, ela não é positiva. Eu bloqueio, eu não gosto, eu não quero, então eu não aceito. Isso gera energia, energia contrária. Porque se a gente fala todo dia de Deus, de Jesus, de aceitação, de compreensão, de amor, essa forma como eu estou me manifestando, ela é contrária a tudo isso. Eu não estou aceitando as coisas que existem, que estão aí. E que eu aceitar ou eu não aceitar, não vai mudar elas. Vai mudar dentro de mim. Vai fazer com que eu não esteja em sintonia com essa questão maior, que é o universo. Eu aceitar ou eu não aceitar, não vai mudar o fato. Mas vai alterar alguma coisa aqui dentro. Todas as doenças, elas são psicossomáticas, ou seja, elas são desenvolvidas. Ah, eu peguei uma gripe porque eu fiquei perto de alguém que estava gripado. Mais 10 pessoas ficaram perto desse alguém gripado e não pegaram gripe. Eu peguei. Ah, eu peguei não sei o quê. Eu peguei. Sou eu que estou mal. Sou eu que estou com a minha imunidade, que é um sintoma, baixo. Porque eu não estou conseguindo me relacionar com o mundo. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que perceber que aquilo ali está me fazendo mal. Quando a gente está bem, a gente não está nem aí. Quando está tudo bem com a nossa vida, ou aparentemente está tudo bem, a gente leva. Deixa rolar. É que nem pipa, né? Solta, deixa aí para cima. Até um ponto que a gente não sabe nem onde ela está mais, não consegue enxergar. E aí tem que puxar de volta. Tem que voltar para a origem, para a ponta daquela cordinha ali que eu larguei. Tem que voltar, tem que ver onde é que está a minha base. É interessante porque a gente frequentemente fala sempre a mesma coisa, né? Tudo está na nossa mão. Ah, Deus me ajuda, a gente reza, pede, mas Ele está ajudando e a gente é que não está se colocando do lado dEle. A gente prefere aquilo que eu gosto, então talvez aquilo que eu gosto esteja me levando a alguns caminhos desagradáveis, porém necessários, porém de evolução, de desenvolvimento. porque aquele corpo, esse aqui, ele vai passar. E a gente fala, nós somos eternos, nós temos incontáveis anos passados e mais incontáveis anos futuros. Então, é que nem um dia numa vida de 100 anos, um dia, ah, hoje eu tive um dia ruim, tudo bem, mas eu tenho o amanhã, e amanhã vai ser muito bom. Se eu conseguir entender hoje o que aconteceu, eu vou amanhã acordar de uma forma diferente e eu vou me posicionar diferente. Eu não vou acordar de mau humor porque ontem foi ruim. Eu vou acordar com esperança de fazer o hoje melhor. Eu não vou escorregar no mesmo erro de ontem. Eu não posso fazer isso, senão vai ser igual. E na vida, nas encarnações, que a gente vai tendo uma atrás da outra, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Esse planeta é um planeta de provas e expiações, é um planeta que a gente não vem aqui para se divertir, a gente vem para aprender. E esse aprendizado, às vezes, ele é sofrido. Ele traz algumas lições difíceis, difíceis porque a gente não quer perceber o que ela está nos oferecendo. Todo mundo já ouviu, ou pelo menos ouviu falar do Sermão da Montanha, quando Jesus disse, bem-aventurados, e ele dá uma série de bem-aventuranças, e ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, e assim vai, mais algumas outras bem-aventuranças. Mas por que que ele diz, bem-aventurados os que choram? Os que sofrem, porque nesse momento em que a gente está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, um momento que não é aquele que eu quero, mas que é meu, que eu tenho que entender, nesse momento eu tenho uma oportunidade de aprender com essa dificuldade. Não adianta eu me revoltar, eu falei antes, não adianta eu me revoltar, eu tenho que entender que aquilo ali, e eu acredito em Deus, e Deus é bom e é justo, então aquilo ali é meu. Aquilo ali tem um motivo para estar acontecendo comigo. Se tem um motivo para estar acontecendo comigo, isso é racional, não é fé cega. Se tem um motivo para estar acontecendo comigo, eu tenho que aprender com isso. Eu tenho que aceitar essa situação. Se essa doença, ela vai me levar ao desencarne, e talvez aquele que está saudável desencarne antes que eu. E a gente fica se atendo a detalhes. Ah, porque eu vou morrer. Todo mundo vai. Nesse ponto de vista. Mas a questão não é o morrer. A questão é viver. O que que eu posso fazer nesse tempo que eu tenho? Que eu não sei nem quanto é. O que que eu posso fazer durante esse tempo? Então, o Beto falou, reconciliar com pessoas, baita oportunidade, e aqui dentro, rever todas essas questões, porque chega nesse momento, a gente diz aqui, assim, quanta coisa que eu fiz, que eu não precisava ter feito, que eu perdi tempo, que eu podia ter feito diferente, quanto tempo, mas agora, eu não vou me ater ao tempo que eu perdi, eu vou me ater ao tempo que eu tenho, então, eu vou modificar questões internas. Através do pensamento, a gente reforma conceitos, reforma valores, através do pensamento. E ele nos proporciona sentimentos diferentes, emoções novas. E isso tudo vai ficando gravado. Gravado lá no espírito, que é quem realmente nós somos. E essa gravação, quando a gente vai junto. Quando a gente voltar, volta junto. Aquilo que a gente diz, né? Guarda tesouros onde a traça e a ferrugem não podem corroer. Tesouros que tu leva aqui dentro. Tesouros de uma renovação de ti mesmo. Não simplesmente seguir modelos que de repente não nos levam a lugar nenhum ou nos levam a lugares que a gente já sabe como são. E no que vai dar. Tudo isso é uma tentativa diária que a gente vai fazendo. Todos os dias a gente tem que lembrar disso, lembrar de algumas frases, de alguns valores, para quando a gente está fazendo aquela situação repetida, que a gente repete as coisas todo dia, mas que a gente possa ter, às vezes, a consciência do momento. Sim, a gente vai fazer as mesmas coisas, mas se eu tiver consciência do que eu estou fazendo, o que eu estou gerando mentalmente e emocionalmente é diferente. Eu posso estar presente, eu posso estar me manifestando de outro jeito. Não é tão difícil, né? A gente só tem que começar para que a gente consiga chegar, às vezes, naquele objetivo. Tem até alguns estudiosos que dizem assim, trace objetivos pequenos, simples, que tu pode alcançar. Não traça metas exageradas, longas, difíceis, porque daí tu não consegue. Então faz coisas pequenas, do tipo, quando tu acorda de manhã, estabelece, hoje o meu dia vai ser bom. Hoje eu vou dar bom dia para 10 pessoas. Parece fácil, né? Mas a gente não dá nem para 8. Então a gente vai começando aos pouquinhos, nos modificando. E a gente vai percebendo que vai mudando as coisas ao nosso redor. E se no nosso caminho tiver uma situação de uma doença considerada terrível, vamos abraçar, é nossa. Querer a gente não quer, né? Pelo menos não conscientemente. Mas se vier, é nossa. Vamos aceitar, vamos lembrar das bem-aventuranças, porque Ele nos promete que nós seremos consolados.